É difícil não lembrar o que passou. O que passou? Acordar e não sentir cheiro de amor. Ver você passar na rua e ficar. E ficar. Esperando em um momento um olhar. Esse sonho parece não acabar. Você abre a porta e diz que vai voltar. Queria te encontrar. Enquanto existe amor, eu vou te amar. Eu não vou ficar sozinho e ela vai voltar. Ela vai voltar. Ela vai voltar. É difícil não lembrar o que passou. Acordar e não sentir cheiro de amor. Ver você passar na rua e ficar. Esperando em um momento um olhar. Parece não acabar. Não acabar. Você abre a porta e diz que vai voltar. Me abraça apertado pra dizer que esse sonho